saneamento 212, estação do externo, baixado e travado. Gente, agora vista livre, saneamento 212. Conta 2. Stand by, please, on your transponder. Não. Meia, dois, dois, quatro, espera da ONU, já aguardando o tráfego no final, pronto. Gente, mantenha o ponto de espera, vou chamar meia, dois, dois, quatro. Entendido? Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, você está esperando. São 3178 no solo, 45, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direito 1, 2, 1, 9, 3, 1, 7, 8. Saneamento 2, 1, 2, pouso autorizado, pistão a 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 2, 9. Saneamento 2, 1, 2, sente, livre pouso, pistão a 0. Juliette, 1, 9, 3, 1, 9, 7, 8. Sena 6224, faz o tráfego ali e mantém, pistão 0. Ali mantém, faz o tráfego, 6224. Chaneia 6212, direito, chama sua linha no 2192. Ligação 2192, Chaneia 6212. Fala, boa noite, Chaneia 6212, Zona. Chaneia 6212, táxi liberal, Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07. Chaneia 6224, vento 090 graus, 109, autorizado decolar, pista 10. Mantive autorizado decolar, pista 106224. 6224, decolada 50, frente Eric, um controle legal em 1, 19.8, bom voo. 119.8. Controle Salvador, 6224. Boa noite, o China 6224, contato radar, com a nível 190, saída PUCA. PUCA, 190. Bom trabalho. Portão 7 está livre, o Xenemia 2 e no 2, boa noite. Total 9908, pushback acionamento. 3305? Negativa, total 9908. 43 está livre, total, chame táxi. Livre, chamará táxi, total 9908. Pushback, acionamento 3305 no 06. Está livre, tá 3305, chame táxi. Livre, chama lá para táxi, 3305. Para o táxi, o senhor 3305, POV 141, 340, terminando no Natal. Pátio Índia Alfa, ponto pela torre 118.95, altímetro no 0, no 3, tem um morro, boa noite. Pátio Índia Alfa, 18.95, no ponto espera com a torre, 33.05, boa. Márcio, boa noite. Total 9908 para o táxi com 3 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia alterna, cadê? Pátio 3, pátio principal, após segunda direita via Indial, ponto espera no 0, torre 118.95, altímetro padrão no 0, no 3, tem um bom voo, boa noite, total. 3, principal Indial, para 118.5613, boa noite. 6,6, decimal 85, boa noite, bom voo. É 12545, é isso? Afirmativo. 7, 12545. A torre está 3305, ponto espera da 10, pronto. Boa noite, está 3305, autorizada a linha de decolar, pistão 0, vento 0, 80 graus, 09 mais. A linha de decolar está 3305. Total 989909, pode esperar a próxima. Ele mantém, total 9908. Ele mantém. 305, decolada 01, no controle transfer em 119, decimal 8. 198, boa noite. Boa. Good evening, this is 3305 on Puka departure, passing 1500 feet. 3305 radar contact on takeoff, climbing maintain flight level 330, Puka departure. Sir, Q, climb to 330 on the Puka departure, 9908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stand by, please. Standing by. Total 9908, decolada 04, controle em 119, decimal 8, bom voo. 1198, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, total 9908, Nadael, passando 1200, possibilidade de voar direto, Leda. Boa noite, total 9908, contato radar pessoal 320, foi na boa de Dael, o 9908. 9908, curvando à direita, direto Dael. Tá 3305, fly direct Caju, VOA. Alpha Charlie, Juliette, VOA. Clear, Caju, VOA, 3305. 3305, call on receive center, frequency 125, decimal 45, if unable, 126, decimal 85. Good night, sir. 125-45, 126-85, good day. Total 9908, chame Recife, 125, decimal 1, no bom voo. 1251, no bom trabalho. Controle, boa noite, tá 3152, informação, Charlie. 3152, boa noite, assim a identificação desse a 2000 pés, mantenha a proa de mar e ajuste de altímetro 1300. Confirma o altímetro. Padrão. Ok, tio de padrão 2000, proa de mar e identificou 3152. Tá, Pio 352? Autorizado. Tá, Pio, obrigado. Senhor Italino, dá de destaque, pista 3152. Livre, velocidade e altitude 3152, autorizada final do IABS, minha ponte estabilizada. Muito obrigado, minha ponte estabilizada. Controle Salvador, boa noite, voo 1805 na escuta. 1805, boa noite, acende a indicação dessa via chegada à área, 2000 pés, ajuste de altímetro, 1013, reporte localizador. É de via até 1013, com 1013, 805 até 2000. Azul 4107, boa noite, sem identificação, desceu nível 050, chamando chegada maré. Zero. 643, boa noite, sem identificação, desceu 4000 pés, chamando chegada bom. Sim, ajuste padrão. Visual 3152. Torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Oi, Salvador, boa noite. 3152 da TAM. 2 milhas de Simbra, baixar travado e LF visual. Muito boa noite, 3162. Correção 52. Autorizado com 0, vento 0, 80 graus, 099. Teve pouso, tá 3152. Azul 4107 foi na proa de TAP. Direto em TAP, 4107. 952, fala 31 na direita, falo 121 decimonar. Vai lembrar 219, obrigado. De nada. Salvador, boa noite, é o 3152. É o 3152, boa noite, Alfa e Juliette até o portão meia dúzia. Alfa e Juliette para o meio, 3152. Tipo 050, chegada mais. Boa noite, 05, livre LS, acusando o lote. Portaria estabilizada, 805. Azul 4107, desse mantenha 3.000 pés, reporte localizador. 3.000 pés, reportarei no localizador, o senhor pode me confirmar o ajuste? 1013, padrão 1013. Padrão, obrigado. Copiou 4107? Afirmativo, 1013, obrigado. Desce para 3.000 pés. No 643, reduza para 200 nós. 2009, 643. Azul 4107, mantenha presente velocidade até interceptar o localizador, desse mantenha 2.000 pés, 1013. Ok, 2.000 pés, 1013. Depois de que TAP, pode manter a proa 055? Tem condições de voar na proa 070? Aí fica muito curto. Estabilizado, 805. 805, torre 189. Confirma para 805? Torre 1895. 295, obrigado. 4107 o seu problema com relação à altitude ou o ângulo de interceptação? É só para o ângulo de interceptação, está mantendo a proa agora 055, depois de estado, vai interceptar o curso, é possível? É possível, desça para 2010, livre LF e reporte estabilizado, mantenha presente velocidade. Estimativa, reportarei estabilizado. Ó. Vento 080 graus, 07 mais autorizado, pouso, fecha no zero. Livre pouso com 805. Gol no 643, reduza para 1709, destino 3 mil pés, 1013. 1709, 1013, 3070, no 643. Para 050, gol 17114. Desça em 36 mil pés, 13, 74, 30. Ah, não foi entendido nada. Poderia repetir 17114? Confirme como recebe. Agora, clareza, 5 intensidade 3. 715, desça, mantenha 3 mil pés, navegue com 220 nós. 3 mil, navega com 220 nós, gol 17114. Azul 4107, chame torre no 8900. 895, boa noite. Gol no 643, desça e mantenha 2 mil pés. Cozinho localizador 1013. 2013, das coisas da lanterna, gol no 643. Reportarei. Fala, boa noite, cara. O Note 05, boa noite, táxi Alfa e Juliette até o portão 01. Alfa e Juliette está 1, boa noite, cara. Alfa 084, ready to copy. Ready to copy. Europa 084, clear to Madrid, Lima Echo Mike Delta, the flight level 370 via Uniform Zulu 10 until Natal, November Tango Lima, after Upper November 873 until Fox Echo Mike Uniform Romeo, Samu, after according your flight plan route, departure from runway 10 after left turn, book departure and Z-Park transition, Salvador departure frequency 119.8 and this call is 5176 Europa 084. Europa 04 to Madrid via upper studio 10 to Natal and upper November 803 to Golf Delta Victor after the runway 10 full departure and super frequency 119.8 and squawk 5176 Europa 084. Puka and sorry departure Puka departure CPA transit. So Puka departure and Zipar transition 5176 on your squawk. Come back right for pushback and start gate 10, Europa 084. Back to Europa 084. Localizadora Vistana 10, Bola 643. Torre 9895, 643. Não se entregaram, vamos lá. Voo no 714, 2000 pés, livre LS, redução para 170 nós, vai seguir tráfego da companhia, 7 milhas à frente. Reduzindo, voo no 70, 2000, voo no 70. Salvador, boa noite. Voo 1643 vai passar sim para baixar a travada. Vicente, boa noite. Voo 1643. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Tem negão no 093. No 093, 1643. Azul 4107, no solo de 43, libere direito, chama o solo em 121.9. A Fox 219, 4217. Paulo Salvador, muito boa noite, Azul 4107, Lisão. Azul 4107, boa noite, táxi Alfa e Kilo, até o pátio 3, remota 07. Agora, Bona 643. Azul 4107.